Azul 2718, autorizado a linhagem e decolar, pista no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Autorizado a linha aérea, né, sexo 8, pista 1 no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado. No 2718, decola 252, chama o controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, Charita. Salvador, azul 2718, Tuca, Tchau, caiu. Boa noite, Azul 278. Contatada a Silvia Santa Puca para o nível 350. Santa Puca para 350, 28. 2718, Azul. Salina 201, chame o centro Recife em 1228, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 2235, 238, centro Recife, 6201, obrigado, boa noite. Boa noite. Às 17:18, chama o centro Recife, frequência 126.85, alternativa 125.45. Recife agora 2685, alternativa 2545, 2718. Passou autorizado, igual 966. 66, chama Tony, na frequência 8, decimal 9, 5. 2295, igual 966. Confirme. 1966, estabilizado no ILS X-ray. 1966, tráfego ajustado, pouso autorizado, sistema 0, vento 150 graus, 079. Saiu do pouso, sistema 0, 1966. Boa noite, 1869, autorizada a Lima, tô pistando zero. Autorizada a Lima, tô no zero, 1869. Uno 966, sala 03, visão direito, taxi Fox Trust, chame 1-2-1-2-1-9. Boa noite, 69, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 60 graus, 059. decolagem da 10, boa noite, 19. Uno 869, decolado 05, chama o controle Salvador 120, do sinal 8. 208, 1869. Boa noite, contato Roberto Zuzi, eu saio da Arbo Uno para o nível de voo 380. 380, Arbo Uno, boa noite, Carol. Uma 869, foi Elefa. Elefa, boa noite, ela. 869, chame São Francisco, frequência 1238, alternativa 35 do sinal 3. 228 ao 353 com 1869. Então, 3283, autorizado a linha e do colapso no zero, vento no 50 graus, 079. Observado a linha e do colapso no zero, tá 3283. 283, decolado 16, chame controle Salvador, 10218. Vai chamar 208, tá 3283, obrigado, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Tirana Mendes 59.0, 10 pronto. Oi, Tirana Mendes 59, autorizado aliás, decolapso no 0, vento 170 graus, 059. Obrigado, aliás, decolapso no 0, Tirana Mendes 59. 59, decolada aos 23, chama controle Salvador, no 20218. Salvador, 08, muito obrigado, 06259. Tá bom. Decimal 8, alternativa 35, decimal 3. 2288 e 1353, tá? 3223, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Lema 259, decolado, São Rony. Lema 259, boa noite, Pantá Cadastro, Mateu Negro de 360, autorizado válido. Pode manter 360, modulador, acho que Lema 259. Gol no 645, decolagem autorizada, pistando 0, vento no 60 graus, 059. Autorizado no 10, iniciando o gol no 645. Controle 208, bom nome, agora tempo, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle bom nome, 645, boa noite, temporada do Salvador. Controle 645, boa noite, contato Adesso, da ISS da Vola para o nível de voo 360. Não, Vola para o nível 360, boa nome, 645. Gol 2184 autorizado ali, mas eu estou no zero. 4, decolagem autorizada, pista no 0, vento 160 graus, 059. Lembra 259, chame o centro e cinco, frequência 1, 2, 8, 3, 5, alternativa 2, 3, 8. 1, 2, 8, 3, 5, secundário 1, 2, 3, 8, linha 259, obrigado. Lua 2184, decolado 30, chama o controle Salvador, Lua 20-8. 208, boa noite, Lua 2184. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 2184, pode assistir. Com 2184, contato ataque, Matriano Eugio 370, via saída móvel. 7370, Matriano Perfil, 2184. Gol 2184. Prossiga. Pois seria frutida presente, 2184. Escolhe para guardar no corpo na opção para usar frutida. Cógito. Obrigado, guardando frutida. Correia 45, chama o seu frutido, frequência 1, 2, 8, alternativa 3, 5, 3. 8, e o 353, é isso? Obrigado, primarão 28, decimal 35 e secundarão 23, decimal 8. 2835, 238, é uma boa noite, com certeza. Bom voo. Bom dia. Salvador, muito boa noite, eu sou 9245, ponto de espera 109. 9245, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento no 40 graus, 059. Autorizado a linha de decolar, 9245. Chate no Delta na escuta. Azul 9245, decolada 835, chama o controle Salvador 120, décima 8. 208, 9245. Controle Salvador, uma boa noite, Azul 9245. Azul 9245, boa noite, contato aberto, Matheus 320, após 2010, Veneza. Salve 320, após 2000 pés, o Anveda, Azul 9245. Azul 1884, chama 135, frequência 96, decimal 85, alternativa 25, decimal 45. 37245, voo 2184, boa noite. Então, voo. Obrigado, bom trabalho. De 245, está autorizado a Mótila. Trô de Mótila, 9245. Boa noite, 3290, tá na terra. Com 3290, boa noite, terça-via para 2003, o agente chama 019. Via para 2019, tem que ser da cidade de Maduna. Tá, de oitava, tá, aguardando. Tá, obrigado. 9245, chama o centro Recife, frequência 9285, alternativa 23.8. 2835, alterna 1233, azul. Pode descer. Autorizado a alinhar e decolar piscina 0, vento 1, 50 graus, 059. Alinhar e decolar, alta 3897. Dona na frua, 3-2-0, obrigado. Boa noite, quanto ao contato, uma região 3-2-0, autorizado valida, após 2 mil pés. 3-2-0, após 2 mil pés, 1, lida. 6, 0, autorizado, ILSX, reporte estabilizado.